Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de meia aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo. Bom dia, interneticos! Aqui quem vos fala é o Calaveira e nós vamos começar agora o Jurassic Combo! Olha que beleza, meus caros interneticos! Sim, Jurassic Combo, e eu não estou aqui sozinho, eu estou acompanhado do Brunão. Opa, beleza? Primeiro Jurassic Combo, alegria do nosso querido retorno aos ouvintes, né, cara? Pô, fazia tempo que a gente não lia e-mail e vamos ler notícias bizarras, comentar idiotices e ler os e-mails do pessoal. Seja o que Deus quiser, né? E o Miotti, infelizmente, nesse programa não pôde participar porque uma vaca se eletrocutou lá no, na fazenda ali onde ele mora, né? Uma vaca comeu o cabo da internet dele, velho. Enfim, isso. E agora ele tá lá tentando desatolar a vaca porque ela foi pro brejo. Nossa. E está conosco aqui também o Lucas Amora. Olá, você, internetico, tudo bem? Por favor, me traga aí um lanche, uma Coca-Cola e um pacotinho de batatas fritas, já que é um combo, né? Eu acho que Coca-Cola tá me fazendo mal, velho. Eu tô bebendo Coca-Cola, não tá me dando uma caganeira. Eu estou igual àqueles foguetes que saem de órbita. Que isso, bicho? É sério, não sei o que tá acontecendo. Muda pra Fanta Uva, velho. Porra! Aí meu c... vai pedir demissão, bicho. Concordata, né? Cara, meu pai, ele tinha uma brincadeira, uma gracinha que ele fazia com a Fanta. Ele dizia o seguinte: beba Fanta que o pau levanta. Léo Lopes gosta de Fanta, não gosta? Gosta de Suquita. O negócio dele é Suquita. Suquita. Isso. Suquita, Léo Lopes, Suquita. Eu podia fazer tantas piadas com Suquita, mas não vou fazer. Olha só. Tem o tio da Suquita, lembra da comédia comercial? Caraca. Olha só, interneticos. E hoje, como nossa primeira notícia bizarra, nós temos uma aqui maravilhosa. Não sei se vocês dois leram na internet esses dias. Uma famosa operadora de telefonia celular, móvel, que eu não vou dizer o nome, eu só vou dizer que ela tem 3 letras e rima com sim. Ela foi processada, cara, em R$12 mil pela Câmara Civil do Rio de Janeiro, pela seguinte questão. Ela passou 8 meses mandando a conta de telefone para a cliente dela. E o nome da dona da conta de telefone tava escrito: Catarina quer chorar, ela tem um gatinho. Que isso? Sério? Como é que é? Catarina quer chorar, ela tem um gatinho, entendeu? A doida, passou 8 meses recebendo a porcaria da conta de telefone. Ao invés de ver o nome dela, o nome do assinante, vinha: Catarina quer chorar, ela tem um gatinho. É inconcebível uma operadora do tamanho da Sim. Da Vim. Deixar uma coisa dessa acontecer, velho. Cara, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu já trabalhei. Sério, eu já trabalhei em telemarketing. Cara, telemarketing é uma. Olha, pra hospício só falta as camisas de força. Parece que essa senhora, tal da Catarina. Ela estava tentando solucionar questões referentes a cobranças indevidas na conta de telefone dela. Isso. E aí? E só quem é cliente da Kim que sabe o quanto é difícil. Meu irmão, eu sou cliente da Plim e puta que me pariu. Sacanagem não, brincadeira não. Pois é, o problema dela não estava sendo solucionado, ela já estava nervosa E aí, cara, a mulher começou a chorar e dizer que tinha um gato e que o gato tava passando mal e não sei o que, que mora sozinha. E aí o cara escreveu isso. Velho. Quem atendeu escreveu isso no cadastro dela. Escreveu isso no cadastro dela. É bem provável, cara. Cara, esse cara que escreveu é o mesmo cara lá dos primórdios da internet, o cara que ligava pra Telefônica. Aí o cara falou, você está falando, você sabe o que você está falando? Você está falando com o advogado. Vamos dar uma escutadinha aí agora pra vocês verem essa piada. É ótimo. O trote da Telerge. Vamos dar uma escutada aí, vamos relembrar. Amanhã não tem ninguém. Não tem ninguém? Não, mas amanhã não. Pô, você tem uma voz estranha, hein? Tem, meu filho? Tem uma voz estranha, você é meio viado? Viado é tua mãe, seu Gomes. O que é? Tem uma voz fina aí, porra. Vai, tá direito, porra. Eu tô falando, tipo, você é maneira de você falar, você é empregado da Telerge? Sou, claro. Mas não parece, tô te reclamando no telefone, você fala tá... grosso, porra. Caralho. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. É viado, hein? Porra, tô aqui nas porra... Tô na Telerge, trabalhando, sempre tu fala voz fina, porra. Sim, voz fina é tua mãe, seu filho da puta. Eu pago o cheque. Eu fico pra te arrebentar a cara, seu sacana. Quer chamar o cheque, sim. Pera aí, Paulo José, pega um viadinho aí. Que filho da puta. Você tem voz fina pra ser um viado? Meteu tu, hein, pera aí. O que faz? Alô? Tem um moleque que atendeu o telefone aí, que eu tô reclamando no telefone, que fala que é um advogado. E disse, tem voz fina, parece viado, o que tá acontecendo? Grandes merdas ser advogado. Depois tudo advogado é viado mesmo. Ô, seu filho da puta! Olha... Vai chupar o cu da sua mãe, seu merda! Olha, seu mal criado. Grandes merdas ser advogado. Grandes merdas ser advogado. E ó, tu tem voz que dá um cu, hein? E cara... depois todo advogado é viado mesmo. A notícia mais bizarra que eu já li na minha vida, cara. Sério, essa é inacreditável. Vai lá. Sente só. Eu não consigo nem ler, cara. Vai lá. Maior... maior pênis do mundo causa pânico. Peraí. Eu pedi pra não colocar essa notícia, porque isso é da minha pessoa, isso é pessoal. Meu. Não, não, cala a boca. Maior pênis do mundo causa pânico em aeroporto. Pânico! Pânico! Caraca. Cara, o mais engraçado é o seguinte, o cara, ele tem uma... O tamanho da manjiroba dele... Cara, o bicho tem uma piromba. É 23 centímetros mole. Mole, 23 centímetros mole. Mole. Quando mole. Fica duro, tem 35, velho. E o cara conta, não, essa notícia é massa, porque o cara conta que ele tava lá na coisa lá da detecção e os caras, você está armado? Ele falou, meu senhor, isso é meu pênis. Aí o cara, o senhor tá curtindo com a minha cara? Ele falou, de jeito nenhum, aeroporto, o cara vai brincar, né? O cara, não, isso é meu pênis. Aí ele falou que jogaram um pó antibomba dentro da calça dele, ele começou a rir. Ele falou, você tá de sacanagem, né? O cara falou, Aí quando botaram, aí o cara ficou apertando, apalpando lá e tal. Que cara, que vida ingrata também, né, velho? Não é, velho? Vida de policial que faz vistorinha em aeroporto deve ser uma vida muito ingrata, né, cara? Ele deve ver mulher fedorenta e... Imagina, velho. E não, o pior não é mulher fedorenta, cara. O pior é quando deve chegar um cara assim, tipo subcelebridade. Putz. Sabe? Tipo assim, com o padre Washington. Com o padre Washington. Nossa. Tipo o Gretchen. Maria! Tipo com o padre Washington. Pneu furou, serva. Velho, 23 centímetros, né, bicho? Não é, velho? Não, e ele conta, o cara conta, né, que o bicho é... Não, tristeza pra gente, que não tem isso, né? Isso, é isso que eu tô falando, velho. Cara, agora tem uma ótima. Essa aqui não tá nem aqui na pauta, mas eu tenho que conversar com vocês. Vocês viram a Gretchen na Fazenda, cara? Eu não vi essa merda. Não, eu nem vi vejo. YouTube. Eu nem vejo esse eu negócio. Eu também não. Mas, cara, foi muito engraçado. Ele com aquela ex do Belo, Cristiano Pinheiro, não... Ah, aquela você sabe Viviane, quem é. Aquela... Viviane, não sei o que. Viviane Araújo. É. Isso. É. Cara, muito bom, bicho. Ela vira. Ela tomando banho. Só vamos dar uma escutada aí. É muito legal, cara. Eu não sei o que vai ser. Entendeu? Da minha vida daqui a, sei lá, 3, 4, 5 anos. No teu caso é diferente, você é cantora. Você pode fazer show aí até... A tua música vai ficar aí eternamente. Mas é por isso que eu tô deixando esse legado pra você. Pra você ter como trabalhar bastante tempo. Meu público é imenso, Vivi. E vai amar ver você cantando minhas músicas. E pra quem ia deixar isso? Tinha que ser alguém realmente... Tem alguma coisa. Todo mundo sempre me perguntava quem é a sua sucessora. Hoje eu posso dizer que eu tenho, e aonde eu for eu vou dizer. E você não precisa ser a Gretchen para ser a minha sucessora. Você já é a Viviane Araújo. Eu estou passando a minha tocha para você. Você agora está levando o meu legado. E a Viviane Araújo falando assim, só... Porra, legadaço. Cara, elas assim, velho, é Sociedade do Anel, Frodo entregando o anel pro Sam, é daquele ali. Cara, velho. A profundidade, puta, né, cara? Profundidade. Olha, Gretchen, parabéns, Alice Cooper, entendeu? Parabéns por ter passado a tocha pra Viviane Araújo, cara. Passar a tocha, uma puta de uma frase solta, né? Ainda mais pra Gretchen, né? Mas a Viviane Araújo, cara, ela tá ficando tão derrubada que ela tá com a quase perto da Gretchen. Acho mesmo, que é por, né, isso que tá passando, então. Cara, eu, se fosse a Viviane Araújo, eu virar e falar assim, bicho, cara, tô legado não. Ela, por quero... quê? Porra, meu irmão, tu não tem um mês que tu tava fazendo show em circo de... Em circo no interior do Ceará. R$100, né, velho? De monga. A Gretchen tava fazendo o papel da monga, né? Agora, cara, a Gretchen fez até a filme pornô já, né, velho? Que legado é esse? Eu vi. De acordo com o Danilo Gentili, é o pornô evangélico, né? Por que pornô evangélico? Porque ela só dá pro marido dela, no filme, e ela não dá o c***, cara. Dói, né, velho? A gente já falou sobre isso aqui. E ela, acho... Ah, eu não vi. Minha mulher viu, disse que é bom, mas eu não vi. Mas dizem que ela reza. Que isso? No filme. Ela ajoelha e diz que quem ajoelha, né? Ajoelhou, tem que rezar. É, eu vi o filme. Ah, tá. Você viu? Vi. E aí, ela reza mesmo? Cara, eu não lembro que eu tive um bloqueio mental nessa merda. Eu não tô de sacanagem, olha. O pornô da Rita Cadillac é bacana. Não, parou, velho. Por quê? O que foi? Não, se vai mencionar Rita Cadillac aqui, pornô geriátrico não dá, bicho. Caramba, você tá ali, saiu de um pornô evangélico, porra. Tá ali, né? Tá ali, não, Rita, não Cadillac dá, e Gretchen, meu amigo. Tá a pau. Mas o que eu me lembro, o que eu me lembro, inclusive, acordo com pesadelo sobre isso, rindo pra mim, era a marca da cesárea da Gretchen. Velho, mas aquilo ali não foi uma cesárea. A Gretchen, no primeiro filho dela, isso devia ser o quê? 1910, os últimos acabados de sair da era das trevas, né? Os feudos e tal. Cara, mas é um senhor queloide. E eu ficava e olhava pra aquele. Pra, e ela com gás, subindo e descendo e tal, não sei o quê. E eu ficava olhando pra aquela marca aquela marca de cesárea. Eu, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do Coringa. Sabe o Coringa do Nolan? Sei, sei. Era só a Why So Serious. Velho, foi baseado na. O viral da internet, o Why parecia, So Serious. Parecia uma taturana albina, né, bicho? Cara, não faz isso não. Parecia que o estômago dela tava rindo pra mim. E eu falava pra ele, do que você está rindo, estômago? E ele falava, Why So Serious? Isso não tem graça nenhuma esse filme, estômago. Esta velha, que é mais velha que a minha mãe, e tá trepando com esse cara escroto. Isso não tem graça nenhuma. Por que você está rindo pra mim, estômago? Eu, cara, até hoje acordo, sério. Falando sério, até hoje eu acordo gritando na noite, pensando na queloide de Gretchen na. É terrível, cara. Esse cara, velho, o marido dela comendo ela, velho. Ele parece um Dr. Ray velho. Você lembra? É. Não ele é, velho? Todo. Ele é todo. Cara, ele é todo cheio de óleo. Eu não sei que merda é aquela, cara. Ele é todo oleoso, o cabelo parece que besuntou de óleo de Johnson Johnson. Todo encebado, né, bicho? Ela até escorrega do pau dele, uma hora. Sabe o cabelozinho? Caraca. Bota o efeito sonoro aí. Bota o efeito sonoro aí de gente que tá escorregando. Sabe? Sabe? Ela ia cair. Deixa eu falar um pouco do YouTuner, cara. Vocês ficaram sabendo que o Jurassic Cast tá no YouTuner? O que é o YouTuner, cara? O YouTuner é o seguinte, é a invenção do nosso querido amigo, amante de podcast, Ricardo Del Castanier. Que nome difícil do cacete. Ele inventou o YouTuner, que é um YouTube só com áudio dos podcasts que ele cadastrou lá. Olha que legal, cara. É legal que é como se fossem vlogs, só que são melhor editados, não tem vídeo. Cara, os melhores podcasts do Brasil estão lá, cara. Porra, muito maneira a ideia dele. E porra, o melhor, pra quem é podcaster, na hora que você acessa o YouTuner, sei lá, você entrou lá, se você escolher um dos episódios do Jurassic Cast, o programa vai fazer download direto do site do Jurassic Cast. Então não é como se a gente estivesse perdendo um download. E se você puder dar uma passadinha, você que de repente no trabalho não consegue acessar, não consegue baixar um arquivo, porque tem esses casos, né? Às vezes as pessoas no serviço não conseguem baixar. Sim, então verdade. Você acessa o youtuner.co e você lá tem, cara, lá tem, olha só, vou dar uma dica aqui, ó, Jurassic Cast, você tem o J-Wave, MRG. Eu tô vendo aqui, você tem o Cinecast, o podcast de Tanguinha, o AzilaCast, o ArgCast, tá bacana aqui. Dá uma olhada e vai lá, youtuner.co. Olha aí, beleza, mais uma forma de você poder acompanhar o Jurassic Cast onde quer que você esteja. Agora uma boa aqui, hein, boa, polêmica, mamilice, compadre Austin diz sobre Sheila Carvalho, detesto essa mulher, olha aí, cara, o compadre Washington, bicho, ele, cara, desdenhando primeiro. Sheila Carvalho. Não, desdenhando Sheila Carvalho porque ela também finge que ele não comeu ela, né, bicho? Cara, mas você não teria vergonha de dizer que o Padre Austin lhe comeu? Fala, com fala certeza, pra mim. Com certeza. Eu morreria de vergonha. Eu diria que nunca cruzei na frente dessa pessoa. Cara, sinceramente, pra que o compadre Washington existia no El Chan, velho? Cara, é mais ou menos o Miotti no Jurassic Cast. Não, cara, que isso, o Miotti edita, o Miotti trabalha duro, cara. O Miotti no Jurassic Cast, ele vai no programa dos outros, ele fica falando assim, o nome que inventou fui eu, o domínio é meu, tudo é meu, fui eu que fiz, eu que boto lá, entendeu? O compadre Washington era igualzinho, ele falou que é eu que boto as músicas, eu só não canto, não danço, não trabalho, faço nada. Não, mas o Miotti trabalha pra caralho. Porra. Mas a questão, cara, o compadre Washington, ele existia no El Chan pra fazer duas coisas, né? As interjeições seguidas só de vogais, né? E também ele fazia a melhor intervenção, que era ordinária. Isso ele tá falando pra Sheila Carvalho. Reza a lenda que Sheila Carvalho levava um sucatiripapo dele, né? É, reza a lenda, né? Sei lá. Mas eu não culpo ele, não. Por quê? Não culpo, porque eu... Olhe pra Sheila Carvalho, mas nasce uma coisa, um ímpeto, dá porrada nela uma vez, uma coisa louca. Que ela, isso? Ela é tão cavalona, ela é muito grande. Hoje não, porque ela já é tão venerável, quase senhora, tá quase perto dos seus 40, se não me engano. Ou não, sei lá, não sei nem se ela é mais nova que a gente. Mas cara, ela era uma mulher, ela era meio Conan, velho. Não, porra, velho, você tá maluco, cara. Que Sheila Carvalho era gostosinha, velho. Não, mas o Conan é gostosinho. Mas, velho, ela era gostosa, ela tinha um bundão. Para tudo. Para tudo. Repete aí. O Conan era gostoso, as mulheres achavam o Conan gostoso. Tá, né? Ah, tá. Tá bom. Só que a diferença entre o Conan e a Sheila Carvalho é o tamanho da espada. Tá certo. No caso, eu tinha ela pro Carvalho, a espada era você, você que é ilustrador, você tá agora obrigado a fazer uma Sheila Carvalho com cara de Conan. Mas no final, Lucas, concorde comigo, meu amigo. No final do El Chan, a Sheila Carvalho, ela já tava ali, meu irmão, ela já tava ali, como é que é? Tell me the wizard who killed my mother. Ela já tava ali no jeito. Mesmo a mulher tava braçuda, preta, todo de tomar sol do cacete. Eu, é sacanagem não, se eu fosse fazer amor com Sheila Carvalho, eu ia dar tanta bolacha na cara dela, eu ia fazer o estilo carinhoso. Vocês sabem qual é que é o estilo carinhoso, né? De fazer amor com uma mulher. Bota ela no banheiro, vai por trás. Ah, lá vem, lá vem. Pega a cabeça, enfia Lucas, na... Lucas, anota aí. Sei que tesão é esse. Pega a cabeça da mulher, enfia na descarga, vai na bomba, bombando, e dá a descarga. A mulher goza, que é um horror. Não me pergunte o porquê. Via muito isso nos filmes do Rocco lá, do Rocco do Brasil, do Batman. Bicho, a mulher gozava horrores. O cara comendo a mulher D4 do banheiro, enfiava a cabeça da mulher na privada, dava descarga, a mulher... Sheila Carvalho ia ser ali. Daquele jeito ali. Que ótimo. Arrumando processos pra gente, não, né? Não, não. Eu tô falando das minhas fantasias sexuais com Sheila Carvalho. Não estou falando que você deve sair dando porrada de sua mulher. Se você tem esse ímpeto... Nem que a Sheila Carvalho gosta disso, né? Espero que você esteja falando isso também. Velho, a Sheila Carvalho, ela era sparring de boxeador, velho. Nossa. Sheila, se você tá ouvindo isso, a opinião é do Manuel Calaveira, tá? Sheila, eu não sou a favor dele. Da violência doméstica, tá? Mas você desperta em mim um ímpeto meu selvagem. Essa é aquela coisa assim, saiu os dois machucados. Você saiu numa briga, estava transando com Sheila Carvalho. Aí, pessoal, tudo bem, entendi. Ai, cacete. Se você ainda gosta do Jurassicast, acessa aí facebook.com/Jurassicast, dá uma curtida lá na gente. Lá a gente volta e meia tá colocando foto, postando notícias interessantes, né? Isso. O Facebook do Jurassicast é uma plataforma aí pra você saber o que tá acontecendo no mundo do Jurassicast, cara. Porra. Nossa, no mundo do Jurassicast é outro. Ué, tá, cara, a gente daqui a tem... pouco tu vai botar no Twitter também, faço parte do Grupo Jurassicast, como alguns podcasts aí também, né? Grupo Jurassicast. Tá Grupo Jurassicast também. Isso, exatamente. E por falar nisso, você falou aí também do Twitter, @Jurassicast, segue aí a gente também, cara. Olha só. Não vai perder promoção, vai perder um monte de coisa, cara. Sheila, segue a gente aí, Sheila, dá um follow aí. Inclusive, Facebook tem promoção pra ganhar ingresso pra ir pro cinema na faixa, bicho. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois aqui. Que tipo de mulher que desperta um ímpeto mais agressivo em você? Mas peraí, agressivo como? É. De enfiar a porrada? Velho, de comer daquele jeito assim, cospe na cara, entendeu? Belisco os mamilos, aquela coisa assim, bem agressiva. Bem agressiva, mas no final tu dá aquela relaxada. Que tipo de mulher assim? Que tipo de mulher? Quais mulheres vocês têm esse desejo, esse ímpeto maior? Eu já falei a minha é Sheilinha. Agora é Sheilinha. Sheilinha, Sheilinha. É porque eu já, super... né, eu já mudei. Aí é Sheilinha. Porra? Eu vou deixar pro Lucas responder primeiro. Vai lá, Lucas, quem é a mão? Maria Bethânia. Agora imita. Olha o tipo de gente que faz. Agora imita, caralho. Oh, agora caralho, imita. Não vou. Eu? Você quer que eu imite Maria Bethânia pra o Lucas depois ficar batendo tá pensando na minha voz? Tia merda! Tia merda! Maria Bethânia. Eu tenho. Mulher crua, sabe? Mulher da terra. Mulher crua? Um eixo de verme, né? Ô, bicho, cozinha essa mulher aí, pelo menos em banho-maria. Pra tirar os bichos. Eita, bicho. E você, Bruno? Fuja da pergunta. Cara, eu vou te falar que eu não curto essas paradas agressivas, não. Não, cara. Mas se você falar assim, meu irmão, se eu pego essa mulher, eu ia dar uma surra de nela, mas que ela ia pedir arrego. Assim, aquela coisa bem... Isso dentro de um contexto, você sendo solteiro, aquela coisa toda. Isso dentro do contexto de todos nós sermos solteiros, óbvio. Ah, era pra fazer o contexto de sendo solteiro? Depende, se você quer fazer homenagem, aí é contigo e com a colombiana. Não tem nada a ver com isso. Colombiana, hein? Virou, a peruana virou colombiana, mas beleza. Vai, Brunão. Brunão, e aí, Bruno? Quer cara, Mila Kunis, velho. Mila, o que é Mila Kunis? Mila Kunis é a... É aquela do Cisne Negro, né? Do Cisne Negro. Ela era aquela... participante do That Seventh Show. Não, mas a Mila Kunis, gosta... É, tem cara daquelas que gosta de levar xixi na cara. Ela não gosta... ela não tem cara de quem gosta de apanhar. Sabe? Pô, pensando bem, até que é verdade. Ela não é, tem bicho, cara de quem gosta de um xixi. Agora mija em mim. Aí ela vai... Abre o bocão, né? Escorre do lado. Não, boca não, porra, louco, vamos bater nível. Todo mundo tem um tom fraco, você é o meu, por que não? Agora vamos mudar a pergunta. Tá. Ah, diga. Com carinho, quem é que. Quem seria aí, ô Calaveira? Carinho. Pra casar, pra carinho. Carinho, com carinho. Fazer carinho, assim, fazer devagarzinho. Aquele rompendo o ímã, né? Isso. Aquela coisa meio assim. Ai, cara, eu não curto muito mulher delicada. Não tô dizendo que é mulher delicada. Eu tô dizendo que seria daquela pra ser. Pode até ser loucura na cama, mas é daquela que você não bateria nem com uma flor. Ah, na cama não. Na cama eu bato com martelo, com arreio de cavalo. Eu não tô nem aí. Agora, você é maluco, né, bicho? Mas minha mulher curte, o que eu posso fazer? Meu irmão, ó, você que tá ouvindo isso. As mulheres curtem uma coisa, uma pegada mais forte. Bicho, é puxa pelo cabelo, dedo no olho. Vocês estão achando que eu tô de sacanagem? Dedo no olho. Eu não tô falando no olho de Tandera. Ah, no olho de Tandera. Vocês têm que saber interpretar as coisas que eu falo. Eu já tava imaginando que você ia pegar o mold dos três patetas, né, bicho? Dedo no olho. Não. Lucas Amora, pra casar. Pra casar. Se não fosse a peruana, quem seria? Seria a Emily Blunt. Emily Blunt, ela faz a secretária no Diabo Veste Prada. Isso, verdade. Ela fez a... eu sei verdade, quem verdade. É. Ela fez a principal nos Agentes do Destino, com o Matt Damon. Ela faz a mulher do lobisomem. O novo filme do lobisomem. Isso, também. Pô, ela é uma gata, pô, escolheu bem. Ela é uma gatinha mesmo. Ela é uma gatona, gatinha. Ela é bem mionzinha. Ó, pensei numa aqui. Não no atual filme, que é o Homem-Aranha, que ela participou. Mas eu na época que ela fez o... aquele... Zumbilândia. Superbad. Cara, pra mim ela tava uma ruivinha do nível. Como é o nome dela? Emma Stone, olha aí. Emma Stone. Que é, uhum. Emma Stone, que é a atual... Gwen Stacy. Atualmente do Gwen Stacy, não. Eu prefiro ela mais quando ela era ruiva. Acho ela muito fofinha, cara. Muito... Mas não ia fugir do arreio, não. Não, eu não tô falando fugir Chicote. Do arreio. Até porque a minha tem cara de quem gosta de um arreio, hein? Putz, quem olha é? Olha lá. Vamos lá. Scarlett Johansson. Nossa. Essa daí, total, né? Não é? Cara, mas, ia dar pô, tanto tapa no peito dela, velho. Mas é pra... Eu ia ficar dando uns tapas no peito dela, assim. Eu acho muito massa os peitos da casa. Mas é pra cuidar, cara. É pra botar no colo quando tu estiver chorando, entendeu? Bota no colo negócio. Quando estiver chorando, depois basquetinho lá do cassino. Ai, papai, sei lá, papai separou de mamãe. Que peninha. Scarlett Johansson é uma cavalona também. Eu não sou muito fã dela, não. Mas ela tem uns par de peitos que meu amigo... Eu falo a verdade pra vocês. Eu não achava esse cara tinha umas grandes coisas. Mas depois que ela vazou as fotos dela pelada na internet, bati palma, viu? Só palma? Não. Como é que você bateu palma? Antes ou depois? Ah, mas... Bati palma sim. Porque durante não dava, com certeza. Palma sim, ó. Ah, mas tem a primeira cena dela lá, do filme Encontros e Desencontros, vai dizer que não, hein? Aquele filme do Bill Murray é chato pra caralho. Aquele que isso, Tóquio. Velho, aquele filme é lindo. O filme é bacana, que cara. Que lindo! O filme, Calaveira, você não tem capacidade de entender esse filme, não vem falar do filme. O que que tem pra entender daquele filme? O cara tá no Japão, tá deprimido. Isso. Porque não entende porra nenhuma. E a solidão do cara. Aquilo ali, filme ali é a solidão. A pessoa... E aí ele encontra uma pessoa que também tá sozinha. Entendeu? E os dois se apaixonam, cara. E mostra a bizarrice do Japão. E como eu vivi lá, cara, eu morei lá... Eu entendi toda aquela bizarrice. Aquilo tudo é real, cara. Aquilo não é nada inventado. Saímos do Japão e fomos pra China. É, esse aí é... Esse foi dose, hein? Não, esse não foi dose, não. Esse eu achei show. Esse é bizarro, porque... É bizarro. Eu achei bizarro. Show porque eu vou envelhecer na China. Já decidi isso. Do jeito que tá aqui, né? Já decidi isso. Bicho, isso não existe, velho. Velho de 80 anos. Isso é sacanagem não, internet, que tá aqui. 85. Velho 85. De 85 anos denuncia pra polícia adolescente cocota mulher de 16 por estupro. Ele foi na delegacia e acusou a tal da... A Yato, sei lá das quantas aqui, o nome da garota aqui, não tem o nome dela, não. Não tem o nome dela. Menor de idade, né? Menor de idade. Acusou ela de estupro. Aí a história a gente já vê que o buraco é mais embaixo, aí é aquela coisa meio estranha. O velho comia a garotinha desde os 12. Aí já é uma coisa meio escrota, né? Porra, velho, safado. Só que a garota começou a, tipo, curtir, se apaixonar pelo velho. E o velho chegou uma hora que ele, sei lá, se ele não queria mais, se arrependeu. E ela ia na casa dele e obrigava ele a fazer sexo com ela. E eu vou falar a verdade pra vocês, entendeu? Tá, a foto da menina tá aqui, ela não é das melhores não. Mas eu vou falar pro velho de 18, pro velho de 85, tá comendo bem. Velho, mas cara, isso não é concebível, cara. Porque para um homem, um homem não consegue ser estuprado, velho. A não ser que essa mulher enfiava algum Viagra aí na comida desse velho, bicho. Porque não é possível. Porque o homem, para ele não querer, é assim, ele não quer e aí não sobe, entendeu? Não tem jeito. A não ser que ela estuprava ele. Enfim. Vou fazer um desafio a vocês dois. Quando a gente acabar de gravar esse podcast, quando a gente acabar de gravar esse programa, eu quero que vocês dois vão na rua... E vocês vão pegar a mulher mais feia que vocês encontrarem e vão pedir pra ela fazer um glu-glu no pau de vocês. Tá, tô combinado? Não, velho. Não. Cara, a ereção do homem, ele é um ato reflexo. Reflexo por ato reflexo, se o cara não quiser, uma coisa é eu ir na rua e falar, ô, minha filha, vem aqui. Ou seja, eu estou pedindo, eu quero. Sim. Entendeu? Cara, um glu-glu, faz um glu-glu. Você nunca ficou de pau duro no meio da sala, não? Você nem tá pensando em mulher. Aí, de repente, o piruzinho vai lá, fica duro em si. Caralho, e agora, meu Deus? Pois é, cara, mas se ele não quer, não sobe, bicho. Sobe, tu não sobe. Não sobe, bicho, sobe. Não sobe, cara. Não tô sobe. Falando que sobe. Lucas Amura, mas... sobe ou não sobe? Ah, sobe, viu? Sabe por quê? A China tem uma tradição de fazer afrodisíaco com tudo, né? Por que você acha que tem essa proteção com rinocerontes, com marfim, com isso, com aquilo, barbatana de tubarão? Porque para os chineses tudo é afrodisíaco. Aí você mistura isso tudo, dá um componente, claro que dá um componente, sei lá, físico pro cara e também tem o psicológico, né? Não, tô tomando isso aqui e isso vai subir e sobe mesmo, cara, ainda mais lá na China. Verdade, mas é verdade mesmo, placenta... De girafa, tudo lá é afrodisíaco, cara. Eu não sei que gano que esse povo tem de querer ficar de pau duro 24 horas por dia. Eles têm que ter um alimento que deixa eles de pau duro de manhã, de tarde e de noite. Porra, que merda é essa? É esquisito pra caramba. Eu ainda acho muito bizarro pra ser verdade, mas enfim. E aqui na notícia ainda, pelo que eu tô entendendo aqui, ele pagava a menina, né? Ele pagava 20 yuans por vez que ela ia na casa dele. Exatamente, pagava 20 vitens lá. Vai lá. Isso dá o quê? R$2, né? Uma coisa acho assim. Que deve dar por aí. Pela taxa cambial, né? Dava quanto? Dá quanto? R$2. R$24 pra fazer caridade. R$20. R$20. Uma americana cobra por volta de R$120 por hora pra dormir abraçada com o caboclo. Ou com a boca. Ai, olha aí. Pronto. Brunão, sei. Eu não preciso não, cara. Eu tenho uma esposa e ela não me cobra nada. O nome da desgraçada é Jack Samuels. 29 anos. Ela criou um site pra anunciar o serviço. Então você entra no site, contrata a garota, ela vai na tua casa, você deita na cama, ela deita, te abraça. Ou você deita na frente dela e abraça ela. E pronto, dorme. É isso. Ela é afirma isso. Que não tem nada sexual. No cu, pra mim isso é mentira. Eita, nós. Porque o cara acorda com aquele tosão matinal, bicho. Se a mulher tá na cama, a mulher não tem sexo. Ele, o quê? Que não tem. Se eu fosse contra... tem que ser muito loser pra contratar um serviço desse, né, bicho? Cara, aqui no Brasil, por 120, você já pega uma nega gostosa, então, já pô. Pega uma... E já rola, hein? Não, bota uns 3-0 aí, bicho. agora para os e-mails. Aquele momento que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, cara. Eu sei que as pessoas gostam dos e-mails. Não, quem as não gosta, não desliga quem... agora e pronto. Vai xingar no Twitter. Não, assim. Quem não gosta é porque não teve o e-mail lido. Tenho certeza. Ah, também. E quem não gosta vai tomar banho na soda. Vai pro inferno. Ah, pro inferno. É isso mesmo. E olha só, antes da gente ir, o negócio é o seguinte. Quem ficar até o final dos e-mails vai ter a melhor conversa que a gente teve hoje, porque ficou pro final dos e-mails. Eu tô fazendo esse adendo aqui depois, então você, se desligar agora, vai perder a melhor conversa que a gente teve, que tá no final. Um abraço. Primeiro e-mail vai ser do nosso querido e inestimável Rafael Dourado. Cara, o Rafael Dourado aprontou uma essa semana passada aí com o Jurassic Cast, que foi de cair o cu da bunda, como a gente já fala aqui, né, bicho? Votei nele no BBB. Lucas, o que foi que o Rafael aprontou? De repente, cara, eu recebo um Twitter. Lucas, olha, como fã e parceiro aí, dá uma olhada aí no que eu fiz. Eu fui ver, né? Entrei no link, era uma animação que ele fez em cima do teatrinho do Roger Rabbit. Uma animação muito maneiro, ele, velho, pegou todas as vozes do teatrinho e fez uma animação muito bacana, cara. Aquilo ali ficou muito legal, né? Inclusive a Mônica Ross, que é a atriz, dubladora oficial, parceirona aqui do Jurassic Cast, uma fofa, uma linda de sempre. Fez um comentário lá, adorou a iniciativa dele. Isso, porque pra quem nunca ouviu, pra quem tá chegando agora, enfim, nesse teatrinho a gente conta uma história com a Jessica Rabbit, né? Onde, enfim, que vai lá e escuta. Alguém nessa conversa comeu Jessica Rabbit. Não vou falar quem é, sou eu. Isso. Mas enfim, a Mônica Ross, que é a dubladora oficial da Jessica Rabbit, faz a ponta no teatro. A ponta não, o papel principal, né, no teatro. E enfim, ela tá lá e ela adorou, mandou comentário, disse que ficou bom. E outra, hein, vou lançar o Desafio Dourado agora, hein. Desafio Dourado. O Miotti mandou fazer esse desafio pro Rafael Dourado. Queremos animações dos outros teatrinhos do Jurassic, Crepúsculo dos Deuses vale. Qual mais que vale aí? O Batman do Cavaleiro das Trevas vale. O do Aliens, o Resgate, né, Lucas? Olha esse aí, hein? Esse aí, hein? Bom, então vamos ao e-mail do nosso querido Rafael Dourado. Esse é da época do Spaceballs, cara. Puta merda. Bom dia, Jurassic Cast, Rafael Dourado, animador, cartunista, professor e etc. 33 anos de Santo André, São Paulo. Sobre o Bill Pullman, vocês abriram o cast perguntando o que se achava dele e a conclusão de que ele é um canastra real. Vale a pena ver uma de suas últimas e mais surpreendentes atuações. Foi pra TV onde ele interpretou um pedófilo, estuprador e assassino que é condenado à morte por injeção letal. Parabéns. Na série de ficção científica ele sobrevive, uma vez que o plot da temporada é o que acontece no mundo quando ninguém mais morre, ele sendo o primeiro caso documentado do assunto. Infelizmente isso aconteceu na quarta temporada de Torchwood, série spin-off de Doctor Who, que teve 3 temporadas produzidas pela BBC inglesa, e a quarta em coprodução com os Estados Unidos, o que assinou a sentença de morte da série. Ele disse o seguinte, que tem um apreço muito grande pelo Bill Pullman, por ele ser um dos protagonistas de um dos meus filmes preferidos, Gasparzinho. E aí depois a gente que não entende cinema. Não, ô Dourado, você tá de sacanagem, né, bicho? Rafael Dourado, muito obrigado aí pelo seu apreço pelo Jurassic Cast. E parabéns pelo trabalho que você faz, viu, cara? É primoroso o que você fez aí. Parabéns. E queremos mais, né? Mande mais, faça mais. Te vira, mais. Se fudeu. Agora que a gente já sabe o que tu faz, se vira. Vamos pro programa. Salve, exploradores! Gritando como uma gralha em homenagem ao Calaveira. Olha só. Ainda me xinga, ainda fala meu nome errado. Ouvindo o episódio sobre Spaceballs do Sr. Brooks, paguei um senhor mico rindo como um senhor imbecil. Somente agradeço aos senhores por eles. Porra, quantos senhores aqui nessa cena? É o do Major Imbecil. Ô, imbecil, estou cercado de imbecil. Aquela porra. Entendi. Cada cena comentada me vinha a lembrança do Mestre Iogurte e do Sr. Rick Helmet Moranis, e o maior gritador da galáxia no Coronel Sanders. Isso é ótimo, né? E como ri no ônibus, e até mesmo dando aulas, sempre que as imagens do filme emergiam na memória. Porém, a cena da velocidade burlesca foi aqui, sem dúvidas, me fez rir como um Dodô alucinado da Acme. Isso. É um Dodô mesmo, ele não errou não, Dodô Acme. É, fiquei curioso por saber o significado desta palavra. E eis que descubro que se trata de um gênero de teatro, originado em meados de 1600, tendo como ponto de partida a comédia dell'arte, não é a dubladora, e que visa criar sátiras surreais, o que explica perfeitamente o porquê da escolha desta palavra pelo Sr. Brooks. Olha aí que tal. O pior é que, na verdade, não foi escolhido pelo Sr. Brooks, porque em inglês não é burlesque velocity, né? Em inglês, na verdade, é ludicrous speed, né? É, que é de ridículo. É, né? Tipo, é absurdo, né? Ridícula, sei lá. Uhum. Velocidade burlesca é muito melhor. Pra quem reclama de dublagem, chupa essa. Enfim, um abraço aí pro Daniel Manso, que mandou esse e-mail. Fisioterapeuta e professor de inglês de Recife, Pernambuco. Que glisse ta salou, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Quelqu'un qui m'a dit. E o Alexandre Salles mandou também um e-mail. Alexandre Salles tem 20 anos, ele é piloto privado de... Ah, ele sempre manda e-mail, né? Piloto privado de avião. Isso. De Cubatão, São Paulo. Não, e olha só, fazia tempo que ele não mandava e-mail, porque ele falou que só ia mandar e-mail quando a gente falasse sobre Top Gun. A gente falou sobre Top Gun e sobre o que, que ele mandou e-mail. Top Gun. Sobre o Top Gun. Ele falou isso, é que não ia mandar e-mail mais, não? Ah, ele mandou, dizendo que toda vez mandava e-mail, que não sei o quê, e que só ia mandar estrelinha, quando tivesse o que fazer. Que estrelinha. É, então. Olha lá, ele fala assim, olha. Que estrelinha. Eu sabia que cedo ou tarde você ia falar desse filme, como se trata do Jurassic Cast, podcast do qual Calaveira faz parte, era mais que óbvio que vocês iriam usar como base a piadinha mais mamateira da aviação. Ha, ha. Mas por que, que a culpa é minha? Adivinha. Nem fui eu que falei isso. Falou foi o Tarantino, porra. Não, olha lá, olha lá. Todo, repetindo, todo piloto já escutou essa análise sobre Top Gun, gostando ou não. Inclusive, algumas horas antes de eu escutar o Jurassic Cast, eu estava fazendo uma participação num podcast. Olha aí, Vida Beta Podcast, cujo tema era a formação do aviador. E no final do programa houve a clássica cena. E para finalizar, qual o seu filme favorito? Eu respirei fundo e disse: Top Gun, um clássico! A equipe do podcast, eu nem sei se a voz dele é assim, a sua voz é assim: Top Gun, um clássico! Então, eu não sei, ia ser engraçado. Eu imagino um piloto de avião com essa voz. É. Imagina assim, se é comando, controle, controle. É. Tô chegando, é controle, Gonzo. Por favor. É o Gonzo, velho. É o Gonzo dos eu Muppets. Eu pulava do avião, velho. O avião com o piloto com essa voz. Então, aí a equipe do podcast. É, mas assim, você sabe que Top Gun, né? Tem uma história por trás e... Sim, eu sei. E agradeço todos os dias o Tarantino por essa análise. Uá, uá, uá, uá. Uau, uau, uau, uau. É, tá escrito, cara, aqui, né? Eu, não é a primeira vez que o Jurassic Cast exporta ouvintes. Vocês já perceberam isso? O Jurassic Cast exporta ouvintes, cara. Os ouvintes do Jurassic Cast ficam famosos, vão fazer participação em outro podcast, velho. Que loucura essa merda. Pois é, né? É, Jurassic Cast formando podcasters. Então... Que olha loucura, velho. Mas aí, o que ele conclui? E aí ele continua aqui, né? Mas botando em pratos limpos, essa analogia sobre Top Gun é muito conhecida e usada na aviação. Inclusive, alguns pilotos até se ofendem com isso, mas não é o meu caso. É claro que não concordo com que os personagens do Top Gun sejam aeromoças enrustidas. É apenas uma questão de estereótipo da época. É engraçado, rapidinho, é engraçado que ninguém usou esse termo hora nenhuma. Só que ele tá fudido, que agora eu só vou falar que Top Gun, as aeromoças indomáveis. Só vou chamar esse filme desse jeito agora. Tá aí, Alexandre, obrigado pela piada pronta. Continue. Mas é claro que eu sei levar tudo com bom humor, tanto que adorei o episódio. Divulguei ele no meu site e... É, eu tô sentindo que ele adorou. Irei escutá-lo mais algumas vezes. Eu não culpo fóruns, fãs, cinéfilos, nem nada do gênero por essa analogia. Eu prefiro culpar única e exclusivamente o senhor Tarantino, sendo ele culpado ou não. Pois é claro que a famosa cena dele discutindo Top Gun no filme Sleep With Me foi um dos grandes agentes de divulgação dessa tese. Inclusive, deixarei o link da cena junto com outros a seguir. Abraços, Alexandre Salles, bacana. Velho, Alexandre, o filme é gay pra caralho, velho. É gay é pra caralho. Não é gay, não. O filme não é gay. Não, o filme não é gay, é viado. Não, não é viado. Viado, não fala viado que é ofensivo. O filme não é gay. O filme não é homossexual. O filme não é homoerótico. O filme é gay pra caralho. Cara, o filme tem uma... É constrangedor, velho. O filme tem um nível de viadagem tal que você assiste e você começa a curtir homens. É uma coisa engraçada. Estranho. Não, não é engraçado, não. Coisa curiosa. Miote saiu daqui, né? Brunão. Brunão também. Eu, Brunão mas também, eu... o caralho. Vai se fuder. Tem o Paulo Roberto aqui de Recife, que diz que adora o podcast da gente. Queria solicitar um elo perdido sobre o diretor independente Renato Aragão. Não, Rodrigo Aragão. Rodrigo Aragão, filho do Renato Aragão. O cara produziu, escreveu, dirigiu, editou e fez a maquiagem dos filmes Mangue Negro e A Noite dos Chupacabras. Parabéns. Cara, o Mangue Negro eu conheço, eu não assisti, mas eu conheço o filme e ele é muito elogiado pela direção de arte, não pelo filme em si, porque dizem que o filme é fraco, como um filme de zumbi. Mas assim, ele é muito elogiado pela maquiagem dos zumbis. Quem assistiu falou que é muito legal. Isso. E o Rodrigo Aragão agora tá na produção do terceiro filme chamado Mar Negro. Mas esse cara tem problema com essa cor, né? Pois é, ele gosta gosta da coisa, né? Ele é o novo... Como é o nome dele? Ele é o novo Mujica, será? Olha aí. Segundo ele, me surpreendi que ninguém da podosfera comenta sobre esses filmes. Acho que precisamos divulgar mais iniciativas louváveis como essa do cinema independente, né? Enfim, segue o cara no livro do diretor, tá aí, facebook.com/aragãofx. Espero que vocês dêem uma força, pelo menos lendo esse e-mail. Paulo, a gente não conhece, a gente precisa correr atrás primeiro pra ver. Se você tiver o material e quiser mandar pra gente, não sei, de repente tem o DVD do Mangue Negro ou o DVD da Noite do Chupacabra, manda pra gente. A gente vai, pô, receber com o maior prazer, vamos assistir. E aí, quando o terceiro filme sair, o Mar Negro, aí de repente a gente consegue fazer alguma coisa, né? Eu acho que é uma ideia legal, pô. Valeu. Cara, eu achei show. Eu me amarro em filme de zumbi. Isso. E, meu irmão, nada será pior do que a área aqui. Então vambora. Oi, menino. Que charamumbim. E quase ia me esquecendo. Brunão, sua matéria rebatendo a crítica do seu Mente Fechada estava simplesmente perfeita. Ele está se referindo ao texto que eu escrevi falando sobre dublagem versus legendagem, criticando um texto de um cara da revista Época que esculachou a dublagem. Se você não leu, tem o link aí no post. E ele diz o seguinte: elitismo era o que tinha na matéria da época. Um hipsterzinho mimizento chorando a diminuição do seu espaço para consumo de filmes legendados. Cara, se ele quer filme legendado, só mudar de cinema. Aqui em Recife tem cinema que se passa uma sessão dublada, o resto legendada. E outro que é o inverso, ou seja, tem espaço para todos os públicos. Se na cidade dele não tem essa iniciativa, é só criticar o cinema em questão. Vou ficando por aqui, muita sorte, sucesso a todos. E o último e-mail aqui vai ser da Rosimei Pera, de 40 anos, analista de sistemas, São Paulo. Olha aí, uma nerd madura. Olha que legal. Pessoal, eu adoro vocês. Você faz um mês que só ouço o podcast de vocês, indicado por uma amiga cinéfila. Olha aí, cambada de puto. Por que vocês não seguem essa porra? Por que vocês não seguem isso aqui? Hein? Por que vocês não seguem esse exemplo? Hein, os seus internéticos? E como vários outros, fico dando gargalhadas na rua. O podcast sobre o Rio, Sou Carioca, foi um dos mais engraçados que já ouvi, e o do Rock continua sendo o melhor. Mas depois de ouvir o podcast do Exterminador, que eu ouvi fora de ordem, eu não sei o que ela quis dizer, tinha que escrever. Concordo com quase tudo que vocês falaram, principalmente sobre o Cameron, diretor mais supervalorizado dos últimos tempos. Olha aí, ó. E seus irmãos idiotas, versão gigante, que nunca assisti. Perdeu nada, filho. Mas, pelo amor de Deus, ela botou aqui em caixa alta. Vocês falarem que o filme não tinha explicação sobre o pai do John Connor foi demais. Vocês não viram o filme? A cena final, quando ela tira a foto já indo para o México, que o John vai mostrar para o Reese, o John sabia que o Reese seria o pai dele quando ele o envia para o passado. Revejam e me digam. Não, sim, mas é que... isso mesmo, não precisa rever, não. Não, é isso mesmo. Não, a gente viu, se ficou confuso, deve ter sido alguma coisa na hora da edição. Mas de resto, muito bom como sempre. Beijo e continue um ótimo trabalho. Mia, olha que bonitinho. PS, eu assisti a este filme no cinema em 84. Risos, risos. Bons tempos. E os cabelos eram daquele jeito. O Brunão não ia sair com ninguém se ele tivesse a versão a cabelão, haha. Ia ter que viajar no tempo para perder a virgindade. Curioso você falar isso, porque basicamente isso aconteceu, né? De fato, naquela época o Brunão não saía com ninguém. Isso, e aí eu viajei no tempo para perder a virgindade. Foi, isso mesmo. Foi. Foi, isso mesmo, exatamente assim. Então, interneticos, agradecemos a todos os e-mails que nos foram enviados nesse hiato aí que nós ficamos sem ler e-mails. Tem uma porrada de e-mail, mas não dá mesmo, não é demagogia. Não dá pra ler tudo. Não dá pra ler todos, senão ia ficar um programa de 5 horas. Quer dizer, não é exagero. Não dá pra ler todos aqui, a gente leu todos os e-mails e agradece. Não dá pra ler todos no ar. É. A gente agradece todo mundo que manda e-mail, a gente adora receber e-mail, o feedback de vocês é precioso. É precioso, cara. A gente fica emocionado de receber o feedback de vocês, mas infelizmente não dá pra ler o de todo mundo. A gente pega aqui os mais relevantes, mais engraçadinhos, os que dá pra gente fazer algum comentário em cima, né? E a gente bota aqui nesse programa no Jurassic Combo. Olha. Enfim, gostaram ou não do nome, nós temos que anunciar quem foi o criador do nome, pra ele ficar eternizado aqui, né, cara? Quem foi o criador do nome? O criador de Jurassic Combo foi simplesmente o nosso querido... O nosso inestimável, o nosso ouvinte do Fala mês, logo. Emanuel Cantanhede. Eu tava tentando achar aqui o nome. Você acha que eu ia elogiar o cara assim de graça? Enfim, Emanuel Cantanhede, você ganhou a promoção do Hot Wheels do Batman. A gente vai entrar em contato com você pra te mandar... Para que a Taverna do Ogro Encantado, né, que deu esse presente, esse maravilhoso presente para você, possa te enviar esse brinde. Acabamos, é isso? Então, gente, ó, não esquece, jurassicast.com.br. Para mandar e-mail, jurassicast@gmail.com, facebook.com/jurassicast e no Twitter, @jurassicast. Calaver, me responda uma coisa, você aí. Você que gosta do tema. Sim, pois não. Maratona de sexo, você já ouviu falar? Maratona de sexo? Eu estou numa agora. Perfeitamente. Então, já que você está numa, você me diz, você está emagrecendo, meu bom rapaz? Não, porque eu estou ao mesmo tempo na maratona e comendo. Vou te dizer que tem uma mulher. Caraca, é mesmo? Uma mulher, a mulher mais gorda do mundo... Ela disse que perdeu 50 quilos graças a uma maratona de sexo, cara. Cara, que isso? É velho. Sério, velho. Isso é uma lenda do caralho, velho. Olha só, velho. Essa mulher tem 290 quilos. Se ela respirar mais fundo, ela emagrece, velho. Agora, dá uma olhada na foto do marido. Você, internético, dá uma olhada na foto do marido. Não. Tá, você, internético, né? Dá uma olhada no desespero do marido. No dia do casamento, ele pensando, caralho, velho, eu vou ter que comer esse japa. Eu não sei se vocês sabem, mas saiu outra notícia. É. De que esse cara tá desaparecido depois dessa maratona de sexo. Ele se perdeu entre a bunda e a... Ele tá por ali, cara. Cara, e ninguém sacanagem consegue achar, velho. Tem uma foto da doida de roupa azul. Isso aqui no meio das pernas dela é o buce... É a... dela? Você exatamente, exatamente. Cara, internet, você conhece aquele termo capozinho de fusca? Isso é um apelido pejorativo, não, isso é um apelido que nós damos a vulva, como diria Mário Monjardim.